não era preciso sofrer tanto para chegarmos a isto. Houve um Bonilha há 2 anos, o ano passado no Salvador, e agora o Oliveira do Hospital continua a sofrer, mas valeu a pena. É verdade, não há duas sem três. Mais uma vez, na última jornada, conseguimos garantir um feito que consideramos histórico no nosso clube e na nossa cidade. Acho que merecíamos isto, não merecíamos mais uma vez ter sofrido tanto. Foi uma época realmente difícil, mais difícil ainda do que as restantes, mas acho que acabámos por merecer este prémio. Somos um clube com uma realidade diferente do que são todos os nossos concorrentes, mas acho que com muita união, muito espírito de equipa, muita vontade, conseguimos uma vez mais dignificar o nome da nossa cidade, o nome do nosso concelho, o nome do clube. Todos o staff, todas as pessoas que estiveram envolvidas mereciam este prémio, e de facto, pronto, mais uma vez sofremos, e vamos ver se conseguimos preparar a próxima época de maneira a que os objetivos possam ser atingidos muito mais cedo do que aquilo que foi este ano, e tentar mais uma vez representar bem o clube. Precisamos, e reforço que precisávamos muito do apoio do comércio, da indústria, dos oliveirenses. Precisamos conquistar sócios para o clube, precisamos que as pessoas nos acompanhem e que nos apoiem nos dias dos jogos também. Não basta nas redes sociais estar a fomentar que temos que darem-nos força naquilo que são as redes sociais, porque isso é importante, mas não é suficiente. E de facto era importante que as pessoas, de uma vez para todas, possam colaborar connosco e ajudar-nos de uma maneira diferente, porque estar numa liga destas representa um custo muito elevado, e de facto sozinhos também não é possível e não é fácil. E portanto gostaríamos de sentir que os oliveirenses estão connosco, mas de uma forma também um bocadinho diferente daquilo que tem sido. Agradecemos obviamente a presença hoje dos adeptos aqui que estiveram connosco e nos últimos jogos, mas precisamos desse apoio de forma sistemática, permanente e de uma forma muito regular. E é isso que, esse apelo que eu faço. Não é fácil estar numa Liga 3, é uma exigência, como já disse e volto a repetir, muito grande, e acho que é um prémio que de facto nós merecíamos e a cidade acho que também merece. Certamente, vamos fazer o balanço, certamente se vai sentar com a SAD para tentar preparar a próxima época. Como é que vai ser? Sim, obviamente que também este ano foi um ano diferente, foi um ano mais difícil, foi um ano de transição, foi um ano de, acima de tudo, de aprendizagem. Acho que tanto a SAD como o clube, acredito que considerem que alguma coisa tem que ser feita diferente, para melhor. Trabalharmos sozinhos nunca vai conseguir dar resultados nem vai dar em frutos, e portanto eu acho que devemos tirar eleições daquilo que foi menos bom para poder retificar, e penso e acredito que há condições. O nosso parceiro tem sido uma pessoa também, apesar de tudo, muito próxima de nós. Nem tudo correu bem, é verdade, o início foi muito difícil, mas estamos aqui e acho que é com os erros que nós aprendemos, e acredito que vamos conseguir ultrapassar essas dificuldades também que tivemos. Parabéns, felicidades, Mário. Obrigado. Obrigado.